Chegou a hora. Chegou a hora de você comandar a programação. Está no ar. Programe-se. Programe-se. Aqui o ouvinte faz o playlist. Programe-se com o Euronews. Salve, salve, rapaziada. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Super Programa-se, que tá começando a partir agora. Aí pra você ligadinho em todo o Brasil, curtindo só musicão aqui na sua rádio. Olá, tudo bem? Aqui é Euronews do Tex, muito prazer, estamos juntos aí até umas horas com muita música, muito bate-papo, muita informação e, claro, a turminha mais esperta do Brasil tá plugada aqui, ó, na sua rádio. Tamo juntos a partir agora e até umas horas com muita participação e muita música pra você, feito pra você. E você tá afim de participar, é só entrar em contato conosco através do nosso programa, @hotmail.com ou na página do nosso facebook.com/programa-se-no-ar. Primeira participação do João em Mirandópolis, tá plugado com a gente aí, curtindo através da internet, de boa, tá bom, João? E também pra toda a turma lá do Munhoz Júnior, sempre tô mandando alô pra galera do Munhoz Júnior, que a galera tá sempre plugada e curtindo aqui o nosso. Pra começar, vem, tem Paula Fernandes com o Ser Amor, Sambor, Toda Forma de Amor, João Bosco e Vinícius, Um Lugarzinho na Sua Cama, e Eduardo Costa, Enamorado. Começa, vem aqui o nosso Programe-se. Euronews do Tex, toca sua música no Programe-se. Livre como o vento, numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente, feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão. Me apaixonei perdidamente por você. Agora sou bem mais que sei um ser amor. Ser capaz de amar, amar simplesmente. Você veio em vez. Veio como dia, livre como vento, numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente, feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão. E eu me apaixonei perdidamente por você. Agora sou bem mais que sei um ser amor. Pra terra onde ninguém vai,

Chris Brown Forever. Olha ainda, Raça Negra cheia de manias. E fechando legal tem Miley Cyrus com Del Clean. Participe da fanpage do Programe-se. facebook.com/programese no ar. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. Participe pelo Face. facebook.com/programe-se no ar. Join me in the middle of ecstasy. Give you a melody and the rhythm of the music. Nildo Tex. Toca sua música no Programe-se. Pedro Nildo Tex e o Programe-se. I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaken, but I gotta keep trying, gotta keep my head held high. There's always gonna be another mountain, I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle, sometimes I'm gonna have to lose. It ain't about how fast I get there, ain't about what's waiting on the other side. It's the climb. The struggles I'm facing, the chances I'm taking, sometimes might knock me down, but no, I'm not breaking. I may not know it, but these are the moments that I'm gonna remember most, yeah. Just gotta keep going. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Pro Programe-se. E pra você curtindo aí de boa, esse é o nosso Programe-se, show de bola pra você ligadinho em todo o Brasil, através da internet, através aí da sua rádio favorita, plugado com a gente, curtindo só sucesso. Rihanna, Chris Brown, Raça Negra e Miley Cyrus. Daqui a pouquinho tem mais pra você, dois palitos. Bom demais, tá por aqui na sua rádio. Esse é o nosso programa, esse pra você ligadinho e tá vindo participar. Entre em contato com a gente, indicando quatro músicas aí. Programa é sua, @hotmail.com é o nosso e-mail pra você enviar. Ou entra lá no nosso super Facebook, é claro. Na parte do nosso Facebook, além de você curtir, pede, além se diverte. Enfim, vai lá na página do facebook.com/programa-se-no-ar e você vai curtir todas as músicas que a gente toca por aqui também, tá bom? Vamos lá então.

noite pra lavar a fé, iluminando o meu caminho a pé. Fiz prece, hoje meu coração agradece, foi Deus quem abençoou. Meus dias, hoje as tardes não são vazias, com você meu amor. Sentaremos juntos frente ao mar.

Participe da fanpage do Programe-se. facebook.com/programe-se no ar. Fala demais! Aí você curtindo sua música aqui na sua rádio favorita. Teve Thiago, Simarrute, Simone, Simaria e não do Mini. Daqui a pouquinho tem muito mais pra você. Aguenta aí, a gente vai lá no nosso pit stop. Daqui a pouquinho tem muito mais. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. Estamos de volta por aqui no seu Programe-se. Todos os dias aqui na sua rádio favorita, com muita música, muito bate-papo. Olá, tudo bem? Aqui é o Nildo Tex. Muito prazer estar contigo aqui, fazendo companhia pra você nesta super rádio, levando muita música e muita participação aqui, com certeza. Tá afim de participar? Entre em contato conosco aqui através do nosso e-mail, programasua@hotmail.com. Deixa o seu recado, 4 músicas. Manda o seu alô, seu beijo, seu abraço, seu aperto de mão, enfim, o que você quiser, tá bom? Também na página do nosso Facebook, Facebook.com/programa-se no ar, tá bom? Entra lá e deixa o seu recado, tá bom? Vamos lá então pro nosso último bloco, chegando pra toda a turma que tá curtindo a gente ali em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e pra toda a galerinha que tá plugado com a gente na Bombilhadora Global. Tá chegando agora o som bacana com João Neto e Frederico, Crime Perfeito, 11:20, meu lugar, tem Turma do Pagode, Lancinho, e pra fechar legal, tem Léo Magalhães, alô, só aqui no seu Programe-se. Participe pelo Face. facebook.com/programe-se no ar. Não adiantou trancar a minha porta, entrou pela janela e me fez prisioneiro das vontades dela. Fiquei de mãos atadas, não pude impedir. Depois saiu levando o que tinha mais valor, e nessa correria esqueceu do amor. Da saudade me pegou desprevenido, eu nunca suspeitaria. Meu mundo desabando inteiro em menos de um dia. Teu cheiro pelo ar, teus laços pelo chão, e eu fui outra vítima da sua ingratidão. Eu fui o seu refém desse crime perfeito. Levou o que era meu, você não tem direito de me amar e fugir agora. Eu vou reconstruir tudo feito um bobo, mesmo sabendo que vai me roubar de novo. Entrou pela janela e me fez prisioneiro das vontades dela. Fiquei de mãos atadas, não pude impedir. Depois saiu levando o que tinha mais valor, e nessa correria esqueceu do amor. Da saudade me pegou desprevenido, eu nunca suspeitaria. Meu mundo desabando inteiro em menos de um dia. Eu cheiro pelo ar, eu rasgo pelo chão, e eu fui outra vítima da sua ingratidão. Eu fui o seu refém desse crime perfeito. Levou o que era meu, você não tem direito de me amar e fugir agora. Eu vou reconstruir tudo feito um bobo, mesmo sabendo que vai me roubar de novo. Levou o que era meu, você não tem direito de me amar e fugir agora. Eu vou reconstruir tudo feito um novo, mesmo sabendo que vai me roubar. Você está ouvindo o Programe-se. Você já sabe que em qualquer lugar eu tô pensando em você.

está ouvindo Programe-se. Gente, valeu demais pela audiência, pela sua participação aqui no nosso Programe-se. E lembre-se, amanhã a gente volta com muito mais. E você pode mandar bem aí, deixar o seu recado aí no nosso e-mail, no facebook.program.br/programe-se no ar, ou na lá no nosso e-mail, tá bom? Programa@hotmail.com. Um abraço, beijo, aperto de mão. Eu fui! Tchau, tchau! Você ouviu pela sua rádio, Programe-se.